temer. Nada pra chorar, nada pra sofrer, pra desconfiar. Tudo ele dá, tudo ele vê, tudo ele tem pra me oferecer. Eu vou me alegrar e celebrar o teu amor. Eu não vou me calar, vou testemunhar de um Deus que me salvou. Pra sonhar o que tu tens pra mim. Sonho te encontrar, sonho dividir, sonho acordar e ver o céu se abrir. Eu vou me alegrar e celebrar o teu amor. Ali pra sempre ficar, contigo morar. Tua promessa me motiva a andar na tua luz. Tua verdade me afasta do caminho que seduz. Dirige a minha caminhada em meio a essa escuridão. Só pela graça é que vou encontrar. Eu vou me alegrar e celebrar o teu amor. Ali pra sempre ficar, contigo morar, no lar que preparou. Parou.